cavaco pra chorar. Mandei meu cavaco chorar. Pipi na sua bunda. Pipi, pipi na sua bunda. Enquanto cê tá letra, letra. Pipi, pipi na sua bunda. Só tá porra, vaca, bunda, vaca. Cê tá devagar, cê tá devagar. Cê tá na cadeira, cuidado pra não machucar. Toda porra, vai machucar. Pipi na sua bunda, bunda, bunda. Só tá chorar. Cavaco pra chorar. Mandei meu cavaco chorar. Pipi na sua bunda.